costas, vem com papai. Vem! Maestro Carvalho. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro que você me dizia, vou ligar porque ele chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do que te amo. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. Vem com papai, mamãe. Leste Carvalho, Espora Clenil do Salles. Papai chegou, ah! E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Ah! Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do que eu te amo. E aí? É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, alô, não tinha um paredão estourado. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. Ah! Essa é minha banda. O fluxo tá aqui, parceiro. O papai chegou.